Oitavo volume do histórico, Universo em Desencanto. Cultura Racional, oitavo volume do histórico. Reservados todos os direitos de propriedade a Manuel Jacinto Coelho. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto. Imunização Racional. Oitavo volume do histórico, Perguntas e Respostas de Cultura Racional. Complementação da escrituração, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Uma síntese inédita de perguntas e respostas do que é cultura racional. 1. De onde viemos? Do mundo racional e por isso é a causa da nossa origem de racional, na condição de animal e que foi denominado animal de origem racional. 2. Para onde vamos? Com a cultura racional, há o desenvolvimento do raciocínio por a fase da natureza que atravessamos ser a fase racional. E com o desenvolvimento do raciocínio, pela energia racional, que é representada pelo conhecimento de cultura racional, depois do raciocínio desenvolvido, liga-se ao mundo de origem, que é o mundo racional, e volta para a vida eterna no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E com o raciocínio desenvolvido, subimos para o mundo irracional e sem o raciocínio desenvolvido, descemos de classe por estarmos ligados às classes em transformação, deformação que nos transformamos em corpos de vida diferentes e em classes inferiores. 3. Por que que assim somos? Porque saímos do nosso verdadeiro mundo de origem, do nosso verdadeiro natural e por isso, assim ficamos degenerados e deformados do que éramos, no mundo racional. 4. O que somos? Aparentemente tudo somos, mas aparências não são verdades e verdadeiramente nada somos, porque surgimos da coisa mais insignificante, de um líquido denominado sêmen. E dessa gota d'água, desse líquido e surgiu um ser que aparentemente parece tudo ser. Na realidade surgiu do nada, de uma gota d'água. 5. Qual é a energia da origem? É a energia racional. 6. O que é essa energia racional? É uma energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro ser racional. 7. Como podemos sentir a energia racional? Como selvagem tinha um sentido, como civilizado, outro sentido e como racional outro sentido e outro equilíbrio e outra forma, e outra fase, e nessa fase vão sentir o que é energia racional. 8. O porquê desse mundo? Por a vontade ser livre. 9. A causa e a origem do mundo. É o mundo racional. 10. O porquê dos mistérios. Devido às transformações que todos já passaram, porque tudo se transforma. Se acaba aparentemente, de uma forma de vida e se transforma em outra, em corpo diferente, em classe inferior, devido à degeneração, poluição e pela própria imperfeição. 11. A causa da energia racional é o mundo racional. 12. O que quer dizer encanto? Seres enigmáticos e misteriosos, desconhecidos de sua origem. 13. O que quer dizer desencanto? A solução dos enigmas, dos mistérios e definições da vida e de tudo de princípio a fim, com base e com lógica, com provas e comprovações. 14. De onde é a cultura racional? É do mundo racional. 15. Quem é o racional superior? É um habitante do mundo racional e por isso é um raciocínio superior a todos os raciocínios e o mundo racional é o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. 16. A vida antes dessa, como era? Racionais, puros, limpos e perfeitos. 17. Como nasceu a mulher e o homem e como nasceu a água e a terra? Racionais que vieram perdendo suas virtudes e que foram se reunindo e se transformaram em um pequenino foco. Esse foco, com o tempo, aumentando e esquentando aos poucos e que deu origem ao sol. E esses corpos que vieram perdendo suas virtudes, com o tempo, perderam totalmente e se extinguiram uns tantos em cima da planície e outros tantos em cima da resina da planície, que esse foco de luz foi esquentando. E essa planície, começou a sair dela uma resina, e esta resina torrando e virando cinza, origem da terra e a planície foi amolecendo, com o tempo, gomosa e depois de gomosa virou líquido, origem da água. E os corpos que se extinguiram em cima da planície que virou goma originou. Se o sexo masculino e os que se extinguiram em cima da resina, originou. Se o sexo feminino e por isso, a mulher é do micróbio da terra, nasceu para produzir como a terra produz e o homem para plantar a semente. Está aí como nasceu a mulher o homem. 18. Antes de sermos o que somos, o que éramos? Éramos racionais, puros, limpos e perfeitos. 19. A origem do sol. Nessa planície que tratamos de mundo racional, existia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e uns tantos racionais entraram por essa parte, por a vontade ser livre. Começaram a progredir por conta própria e esta parte começou a se deslocar da planície. Com um certo tempo, conforme iam se deformando, a planície baixando cada vez mais e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforme em outra, as virtudes perdidas começaram a se reunir e depois de todas reunidas geraram, com o tempo, a formação de uma luz fosca, prateada e quanto mais progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformavam, mais perdiam as virtudes e mais esse foco aumentava e com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do sol. 20. A origem da lua. É derivada das virtudes perdidas da resina e da goma. 21. A origem das estrelas. Também das virtudes perdidas da resina e da goma. 22. A origem dos planetas. A origem é, virtudes que os racionais vinham perdendo. Elas foram se reunindo em diversas classes e deram formação a esses corpos de vida própria. 23. O que são virtudes? Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, em corpos de vida diferentes, de várias classes e várias categorias, devido às modificações do enfraquecimento. Hoje está mais forte, as virtudes são mais fortes, originou. Se um corpo de vida, com o tempo já está mais fraco, gera outro corpo de vida diferente e com mais tempo ainda mais fraco, gera outros corpos de vida diferentes e assim sucessivamente, pelas transformações que iam se passando e formando corpos diferentes uns dos outros. Virtudes são vidas que se transformam em corpos de vidas diferentes. Está aí a causa das diferenças. Tudo se degenera. Por se degenerar enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. 24. A origem da água. A planície. 25. Como nasceu da terra os animais e vegetais? Devido à planície virar água e essa água entrou na cinza. Com o tempo morfou, infeccionou, apodreceu e deu origem à infinidade de micróbios diferentes. Esses micróbios, por serem energias transformadas em micróbios e vírus, foram a causa da geração dos vegetais e animais, todos eles diferentes, por tudo ser derivado de uma deformação e degeneração em corpos de vida em transformação de classes inferiores. Ficou a terra sendo uma bicheira, produzindo bichos, vegetais de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as espécies e de todos os tamanhos. E por tudo ser uma deformação, é que tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E tudo isso, passou. Sim, eternidades diferentes, porque toda essa formação foi feita em 21 eternidades, e cada eternidade uma formação de seres diferentes. 26. E a verdadeira origem da humanidade? É racional. Está tudo respondido numa síntese, em mínimos detalhes, com base com lógica, provas e infinidade de comprovações, em toda a obra de cultura racional. Perguntas e respostas inéditas, porque a cultura racional não há mistérios. Mistérios e enigmas existem na cultura feita pela mente humana. 27. O porquê existe o pensamento? Já foi formado assim, para que todos compreendessem e entendessem como foi o seu princípio de ser assim e o verdadeiro conhecimento do seu fim. 28. O que é o raciocínio? O raciocínio é de origem do mundo racional. É o equilíbrio perfeito do ser humano, por ser de origem pura, consciente e positiva. O encontro com a verdadeira individualidade que se achava perdida dentro desta deformação racional. E se tornou um encanto, sempre em busca do encontro com a individualidade que era considerada ignorada. É um órgão que ficou paralisado porque não tinha chegado o tempo de sua função. 29. Como surgiu a cultura artificial? Da mente, da imaginação e do pensamento do ser humano, que sentia necessidade de se organizar, para se entenderem e compreenderem mais ou menos. 30. Mas não havia entendimento antes da criação dessa cultura artificial. O entendimento era muito vago. Todos eram analfabetos e por isso todos eram selvagens. E nas fases anteriores a essa, os costumes e modos de vida eram diferentes. 31. Porque nada se acaba e tudo se transforma. Porque a natureza é assim, por ser deformada. Por exemplo, o sêmen é uma energia transformada em líquido, que se transforma em vírus visíveis e invisíveis, para gerar, desenvolver o crescimento, criar e reflorescer. O corpo humano se transforma em quê, depois de morto? Se transforma em micróbios. Esses micróbios depois se transformam em quê? Em vírus visíveis. Esses vírus visíveis se transformam em quê? Em vírus invisíveis. Esses vírus invisíveis se transformam em quê? Em energia. Essa energia se transforma em quê? Em novas gerações de corpos de vida em classes inferiores. 32. O que é imunização racional? É ser imunizado pela energia racional do seu verdadeiro mundo de origem, ficando imune da energia do animal irracional, a energia elétrica e magnética, que a energia do animal de origem racional é a energia racional, do verdadeiro ser natural de racional. E a energia elétrica e magnética é a energia do animal irracional, a qual o animal de origem racional estava ligado e por estar ligado estava em curto, por estar desligado da energia do seu verdadeiro natural. 33. O porquê das duas classes, racional e irracional? Porque a categoria é uma só, de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. 34. Quem determinou essas categorias? As deformações da transformação em corpos de vida diferentes. 35. O que é energia? É força geradora que se desenvolve por sua força poderosa, vinda do mundo racional. 36. O que é energia elétrica e magnética? Duas energias deformadas que pertencem à classe inferior de animal irracional. É a geradora e criadora do animal irracional, a qual a humanidade estava ligada e por isso toda a humanidade vivia em curto. E o curto, uma das causas do sofrimento da humanidade. 37. O que é a energia mediadora racional? Fica entre a energia do mundo racional e a energia elétrica e magnética, que alimenta os planetas, que são seres de vida própria. 38. Qual foi a causa da natureza? foram os seus próprios habitantes e por isso, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que entraram pelo pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, e os primeiros passos para a formação desse mundo foram esses. 39. Como é a vida no mundo racional? Isso é uma pergunta que não tem sentido, porque o ser humano, imperfeito, cheio de defeitos, não sabe o que é pureza, e por não saber o que é pureza, é uma pergunta que não tem sentido. Um ser de matéria, que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso, por si mesmo se destrói, e quem é um conjunto de ruínas, não tem condições de saber o que é pureza. Desta forma, esta pergunta não tem sentido, porque ninguém pode sentir aquilo que não conhece, que seu sentimento não dá para sentir, devido ao seu estado de imperfeição de matéria, que por si mesmo se destrói. 40. O que são as classes da deformação e transformação? Uns tantos se extinguiram em cima da resina e da planície, outros tantos se transformaram em outros corpos. Assim houve uma infinidade de transformações de corpos de vida diferentes em classes diferentes umas das outras. 41. E tudo e todos nasceram de onde? Do chão. Tudo isto, por formação natural de vidas diferentes pelas próprias transformações de uma vida para outra. Desta forma, os seres humanos são os causadores de toda essa deformação e transformações de corpos de vida diferentes em classes inferiores. 42. Como foram feitos os espíritos? Antes deles serem daqui, eram racionais que vinham perdendo suas virtudes, até que foram à extinção e uns tantos se transformaram assim. Virtude é vida e eles perderam a vida racional, por perderem as suas virtudes. Ficou o corpo, que é o vínculo, se transformando em outros seres, que são os habitantes do espaço, ganhando nova vida, por ficarem ligados ao elétrico e magnético. O vínculo de racionais puros, limpos e perfeitos que eram, antes de serem racionais em deformação. Está aí, como foram feitos os espíritos, que botaram os nomes de guias, protetores e orixás e que aqui, incorporando nos médiuns, se identificam como querem. 43. O que é o espiritismo para a cultura racional? É o primeiro passo para se encontrar o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É o primeiro passo para o encontro com a individualidade que se encontrava perdida nesse mundo, que ninguém sabia dizer o porquê dele. De forma que o Espiritismo foi uma das coisas de maior grandiosidade que no seu princípio tinha mesmo que existir suas falhas, porque ninguém sabia definir de princípio a fim o que. Eram os espíritos, por tudo se encontrarem densos mistérios, que daí deu margem a uma infinidade de modos diferentes de praticar o espiritismo. Cada qual interpretou a sua maneira. As pessoas cultas interpretaram a sua maneira e as pessoas sem cultura, interpretaram de acordo com o seu estado de ser e daí a infinidade de divergências no mundo espiritual de uns praticarem para a parte científica e filosófica e de outros para a magia negra. Os maus adotaram a parte má e os bons adotaram a parte do bem de forma que o espiritismo se dividiu nessas condições. O bem e o mal, o bom e o ruim, o perfeito e o defeituoso, criando assim confusões, que deram margem a uma infinidade de linhas e meios e modos de praticar, criando então, essa divergência. As pessoas boas exercendo o espiritismo só na prática do bem e na prática da caridade. E as pessoas mais ou menos, somente com o fito de explorar o espiritismo comercialmente. E assim ficou dividido. As pessoas boas somente exercendo o espiritismo para fazer caridades e outros exercendo somente para explorar os incautos comercialmente. e de forma, outros tendo como religião, outros tendo como uma seita, outros tendo como doutrina, outros tendo como conhecimento de si mesmo e outros tendo, por criações próprias, forjando a seu belo prazer, meios e modos de sugestionar e impressionar e meios cabalísticos para poder viver na prática da mistificação, sugestão e auto-sugestão, para impressionar os fracos e manejar a seu jeito. Que, se o Espiritismo tivesse o poder que muitos fracos e fanáticos julgam ter, o mundo seria governado pelos espíritas. Os espíritas se colocariam em altos postos com suas forças poderosas. Mas por não existir o que muitos fracos e fanáticos julgam ter, é que os espíritas estão sempre naquela condição de que é uma provação que vocês estão passando. Como coisa que o Redentor tem a satisfação de ver seus filhos sofrerem e penarem com amargas penas. Como assim, qual é o pai que tem prazer de ver o seu filho sofrer? Nenhum. Mas o Espiritismo diz que é uma provação que a pessoa está passando com esse ou aquele sofrimento. Quer dizer que o patrono do Espiritismo tem prazer em ver seus filhos sofrerem? Isto não tem cabimento. E assim, nos livros do filósofo Allan Kardec diz o seguinte: que todos têm espírito no corpo e que somos espíritos de transmontanas reencarnações e desde o princípio do mundo todos vêm nascendo e morrendo e os espíritos encarnando e desencarnando para sua purificação. Ora, o mundo é de veteranas eras e longos séculos. Desde o princípio do mundo, os espíritos encarnando e desencarnando para a purificação, já era para desde muito, pelas reencarnações, nascerem sábios e puros e não atrasados, que dependem de aprender tudo para saber. Dessa forma, está aí um dos conceitos que prova a nulidade das reencarnações. A inexistência das reencarnações. A inexistência desse sobressalente no corpo, de quem quer que seja. E mesmo se existisse esse sobressalente no corpo de alguém, ninguém tiraria a vida de outro, com medo da represália do espírito que viria, no caso, fazer justiça por o espírito, ter o livre-arbítrio de fazer o mal e o bem. E por isso existem os espíritos maus e os espíritos bons. Dessa forma, o espírito ficaria indignado por perder a vida do corpo que está encarnado. E quanto mais não fosse, o espírito se incorporava num médium, no centro mais próximo, para denunciar o criminoso, para ser feita a justiça necessária. Como vê, aparece uma infinidade de pessoas mortas pelo mundo inteiro e espírito nenhum vem fazer justiça incorporando nos médiuns, nos centros espíritas, denunciando os criminosos. E demais, se existisse esse sobressalente no corpo de alguém, o espírito de um chefe de família, depois de falecido, o espírito viria orientar sua esposa e seus filhos e dessa forma estaria constatada a imortalidade. Existem sim, espíritos no espaço, que daí são habitantes entre o Sol e a Terra, que para serem recebidos pelas pessoas aqui da Terra e atendidos, eles se apresentam como se fossem espíritos de pessoas falecidas para que todos deem atenção, se incorporando nos médiuns como espíritos de santos que vieram do céu, como espíritos de parentes conhecidos e desconhecidos e as pessoas aceitando, por julgarem ser aquilo que não são. Em épocas passadas, não existia incorporação de santos e somente dos espíritos enviados dos santos, que diziam que o ser humano, por ser de matéria, não podia receber o espírito de um santo, por o santo ser puro, limpo e perfeito e estar no reino do céu. Então, mandava seus enviados à terra e todos somente recebiam enviados de santos. Depois esses meios começaram a ser invadidos por espertalhões, daí nascendo a parte de preparação do corpo para receber santo, surgindo aí a parte comercial. Os gananciosos e ambiciosos começaram a fazer do espiritismo um meio de vida. tais preparações com as tais comidas de santo e com as tais vestes e indumentárias caríssimas de santo, vindo batucar o som dos atabaques e dançar nos terreiros, com roupas caríssimas e luxuosas. Tudo isso, criação para a exploração comercial do espiritismo. Justamente a parte da esquerda. A parte da direita somente a caridade e os espíritos se identificando com nomes criados aqui na Terra, para serem recebidos como se fossem daqui e daqui nunca foram, porque não existe isso no corpo de ninguém. A fase do espiritismo terminou em 1935, que terminou a missão espiritual, por ter entrado na natureza, a fase racional. A fase do espiritismo foi a fase do pensamento, da intuição, da imaginação, da inspiração e a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Estamos na fase do raciocínio. E por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento começou a enfraquecer, enfraquecendo de tal forma, que aí estão as provas que são as loucuras e os crimes de toda a ordem, que é o seu enfraquecimento. É a causa das violências e do desequilíbrio. Sendo esse enfraquecimento a causa das violências. Que de 1935 para trás, o pensamento funcionava e por o pensamento funcionar, todos viviam mais ou menos bem. Havia ordem e respeito e todos tinham liberdade de andar à vontade, ninguém precisava de guarda. Costas. Todos eram mais ou menos equilibrados pelo pensamento. Mas a humanidade esquece que tudo na matéria tem princípio e tem fim, porque tudo na matéria é assim. E o pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, devido no mundo entrar outra áurea, a áurea racional, por a fase da natureza ter mudado, da fase de animal, para a fase racional. E dessa maneira, terminou a áurea do pensamento e entrou a áurea racional. Para a propaganda dos habitantes do espaço, que são os espíritos, começaram a se materializar de uma infinidade de formas diferentes. Se materializando como um parente da pessoa, ou amigo, ou conhecido ou desconhecido, como um animal qualquer, como bichos. Tudo isso, os espíritos usaram, para provar que o espaço era habitado e para que fossem bem recebidos aqui na Terra, incorporando nos médiums. Isto foi um trabalho muito importante que eles fizeram porque abriu a linha cósmica, para se encontrar a meta final, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso, o Espiritismo foi o primeiro passo para o encontro com a individualidade perdida que é o vosso mundo de origem, o mundo racional. E de forma que os espíritos, os guias e protetores, trabalharam muito para nos botar na estrada certa, a via racional. E dessa forma, devemos a nossa salvação ao mundo espiritual, que foi o primeiro passo para se encontrar a meta final, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal de origem racional. E dessa forma, louvamos o mundo espiritual, que foram forças divinas, para a lapidação do animal de origem racional. Dessa forma, todos são gratos ao mundo espiritual. Porque devemos a nossa salvação a esse campo de luz e de força cósmica do astral inferior e nós aqui na Terra, mais inferiores ainda, por sermos materializados. Dessa forma, louvamos eternamente esse campo de luz e força, o mundo espiritual. Menosprezar o Espiritismo nunca, jamais e sim, eterna gratidão a esse grandioso mundo que tanto trabalhou para a lapidação do povo e sua salvação. Que a cultura racional nasceu num centro espírita, no Meyer, chamava-se Francisco de Assis. Sendo a cultura racional a continuação do espiritismo e de tudo que existe nesse mundo. Dessa forma, o mundo espiritual criou aqui na Terra o seu magistério com seus ministros, nessas sete partes do porquê nós assim somos. Então, o magistério é o seguinte: encruzilhadas. É de fulano matas. É de Beltrano água. É de Cicrano mar. É de Beltrano cachoeira. É de Cicrano rio. É de fulano, pedreiras e rochas. De Cicrano, e que esses sete reinos se concluem em 21 linhas cada qual com o seu nome. Linha da água, linha do sol, linha da lua, linha das estrelas, linha dos trovões, linha dos relâmpagos, linha do fogo, linha do pensamento, linha do mar e outras tantas e tudo isso, para a lapidação do povo, denominando até os seus representantes de cavalos e fazendo os terreiros, como amansadores dos cavalos que pulam, saltam, rolam e que dançam os seus batuques. Sendo terreiro, um lugar próprio para amansar os cavalos e já em outros meios, nomes diferentes, como médiums e assim sucessivamente. E daí, surgindo as oferendas, os presentes, os despachos, os trabalhos, que é um dos meios.